Rodava três, bendiga o Senhor, ó minha alma. Minha alma bendiga o Senhor, que tudo em mim cante seu nome. Não esqueça jamais suas maravilhas. Ele é nossa força, nossa razão. Ele perdoa nossas iniquidades, cura nossos corações feridos. Ele nos tira do desespero e nos coroa com bondade. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Sua graça é infinita, sua misericórdia nos reclama, para sempre nós vivemos nele. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, de todo o coração eu te louvarei, na alegria e no drama, para sempre eu te adorarei. Ele faz justiça aos oprimidos, seus caminhos são cheios de luz. Como um pai, ele tem compaixão para nós, ele é nossa oração. Sua bondade é mais alta que os céus, mais longe que o Oriente do Ocidente. Ele afasta os nossos pecados e nos faz renascer a cada instante. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Sua graça é infinita, sua misericórdia nos reclama, para sempre nós vivemos nele. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, de todo o coração eu te louvarei, na alegria e no drama, para sempre eu te adorarei. Poderosos e valorosos, a sua voz eles começam a trabalhar. Bendigam, servos do Senhor, em cada lugar façam sua vontade. Sua bondade dura para sempre, nele podemos esperar. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Sua graça é infinita, sua misericórdia nos reclama, para sempre nós vivemos nele. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, de todo